Ouça o que eu digo ao interior paulista. Seja bem-vindo, aqui é muita treta. Assim que é igual a qualquer quebra, se proceder não para em pé. Em meio ao bang louco, tropeçar não é cair. Degladiando contra os monstros, orando pra nós sorrir. Deus é por mim, não tô sozinho, que os mortão são ligeirinho. Golpe de sorte, torna o menor, faz favela refletir. Tranquiliz, aí tiozinho, não tá bom, não é o fim. Tá na chuva, é pra se molhar, velho, o dito que um dia eu vi. Se é pra firmar, então vamos aí. Tá na cena, representa. Vale onde vai, sagacidade sem dar mil. Longe da algema, sem tristeza, foi isso que aprendi. A recompensa, as mais belas que já puderam existir. A rua aqui é nós que tá, sem se iludir. Vai, fica caralho. Interior, quebra na cena, no dicionário é nossa sina. Chama os manos, chama as minas, missionário não afina. Remador da dinastia, quartango de esquina. Então se liga, bota pino, 012 identifica. Percebe no sotaque, puxa o R, os outros implica. Vê que fita, agora clica, pra longe essa zica. No smap já se encontra, até os chiganos se aliaram. Saludo, rei, irmão, e mais bem se constataram. Com amor faço sem dor, só que do interior. Com meu clamor e devoção, somente a ele o meu senhor. Foi quem pôs na caminhada de som preto e família. Os brancos também curtem as mãos pra cima, se alia. Quem diria que meus rap não é tocar no dia a dia. Valeu, irmão de sangue, um beijo aí pras mina. Pois quem não acreditava, minha voz não desafina. Valeu, irmão de sangue, é o interior na rima. A todos que apoiam, então levante a mão pra cima, vai. Interior paulista na cena, representa. Traz um truco sem marcar pro sistema. Recompensa é sem tristeza, longe das algemas. Sem massagem, vagabundo, aí nós nativo em qualquer treta. Interior paulista na cena, representa. Traz um truco sem marcar pro sistema. Recompensa é sem tristeza, longe das algemas. Sem massagem, vagabundo, aí nós nativo em qualquer treta. Interior na cena, com os doidos que representa. Independente da situação, chego roubando a cena. Trabalhando a consciência, pros loucos peço licença. Reconheço os aliados conforme a convivência. Já passei por várias filas, por várias crocodilagens. Vários bang é cabreiro, vários bang é viagem. Vários doidos muito louco na vida se realiza. Malogueiro do fundão, de esquina constrói a brisa. De chavano, apertando, rimando, eu vou levando. Queimando, desenrolando, lembrando de vários mano. Andando, passando pano de esquina, representando. Com a transmissão no ar, interior na cena tá chegando. Comédia, demagogo, quer ofuscar talento. Enquanto conspirão, nós vamos desenvolvendo uma reivindicação na luta pelos direitos. Manifestando contra o desrespeito. Vale do Paraíba, família unida gela. A barriga do safado, do otário que da guela. Nós estamos juntos para atacar o inimigo. A banca do Vale da Rima está comigo. Na lateral da Dutra tem maluco fortemente. Cuidado que o pé vermelho, mano, aqui é quente. Por isso mesmo eu quero os mano longe do portinho. Longe das algemas, nós vamos até o fim. Interior paulista na cena, representa. Traz um truco sem marcar pro sistema. Recompensa sem tristeza, longe das algemas. Sem massagem, vagabundo, nós nativo em qualquer treta. Interior paulista na cena, representa. Traz um truco sem marcar pro sistema. Recompensa sem tristeza, longe das algemas. Sem massagem, vagabundo, nós nativo em qualquer treta. Interior paulista na cena, representa.